Shelby, Queca, pra Madame Satã, Viela do Centro, lá pro anfitriã. Somos daqueles que não aprendem mix, cria soul sick de vários playlists. Em zigue-zague louco vem na magra, turista se treme, espinha congela. Não te faz de besta, azul é o cão. Não te mete a besta ou te metem a mão. Beija quente, mas a companhia é boa. Rindo a pé da mimosa até a Gamboa. Grind house, granja e o escritório. Não tem 397 pra cidade dormitório. Relógio da central parece congelado. Indo pra labuta, gente de todo lado. Às 5 da manhã de Gudame entolada. Aos fins de semana indo pro trabalho. De noite poeta, de dia operário. Com livros de Florbelli, espanca que eu gasto no meu salário. De noite poeta, de dia operário. Do sarau para a fábrica faço meu itinerário. De noite poeta, de dia operário. Com livros de Miguel Pinheiro que eu gasto no meu salário. De noite poeta, de dia operário. Do sarau para a fábrica faço meu itinerário. Os pivetes pego 397 de Big Field pra cidade, tipo Springfield. E sua crueldade procurar coisinha e tinha a coisona. Tinha o furacão, tinha o sensação, tinha o emoção, tem o chapadão. Mas não liga não, ir trampar virado, com ovo virado, pulso torcido. Sinal que a roda punk teve um final merecido. Durante todo o dia ouvindo máquinas trabalhando contra meus fones de ouvido. O verdadeiro rock industrial se faz assim. Ferramentas para ação contínua, esperando o intervalo para mudar as ferramentas. Agora é bique preta na agenda para liberar os versinhos que estavam martelando minha área da broca. A dor de cabeça parou, volto ao trabalho. E depois de mais 3 horas, tomo um banho, durmo no ônibus, pois o dia não teve final. Porque daqui a pouco vai ter outro recital. De noite poeta, de dia operário. Com livros de Florbelli, espanca que eu gasto no meu salário. De noite poeta, de dia operário. Do sarau para a fábrica faço meu itinerário. De noite poeta, de dia operário. Com livros de Miguel Pinheiro que eu gasto no meu salário. De noite poeta, de dia operário. Do sarau para a fábrica faço meu itinerário. Da Praça da Cruz Vermelha até a central. Eu perambulo pelo centro, passo no hospital. Tô num filme no ataque. Drive Bacurau, bocado lixo misturado, que se for do meu astral. Quero voltar pra casa, se eu tivesse casa, eu te convidava. E por lá você ficava. Perdão meu coração, mas eu vivo na ilusão que um dia a gente fica e assassina a solidão. Joelma tá cantando, eu botei o som bem alto. No meu expediente, um ladrão e seu assalto. Se tu me esperar, já que eu vou sair agora, marcava contigo com corote e Coca-Cola. Pra um corote e Coca-Cola. Pra um corote Coca-Cola.